Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Atenção, emissora do Jovem Nerd, para o top de 5 segundos. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alotone, o Jovem Nerd, e eu preciso de tecnologia para viver. Aqui é Blue Hand, o que botou o touch do país na internet. Aqui é Azaghal, confirmando, ele botou mesmo. Pois é, que história é essa? Você botou o trote do Luiz Pareto na internet. Bom, essa fita chegou na minha mão com os amigos do colégio, sabe como é que é essa história? Não vou citar internet... nomes, né? E aí, a internet estava começando, eu tive acesso à internet, e o resto é história. Meu Deus, cara, nós estamos com um novo convidado hoje, que é o Blue Hand. Que o Blue Hand é um tipo diferente de nerd, ele não é ligado em Star Wars, em Star Trek, em Senhor dos Anéis, mas ele sabe tudo de tecnologia e ele é o nosso Wikipedia vivo. Qualquer coisa que nós precisamos, nós contamos para o Blue Hand. Mesmo porque o Blue Hand, no nosso plano de contenção contra o zumbis, ele, nosso protocolo é o fato 1. É. Se tiver uma invasão de zumbis, a primeira coisa que nós fazemos é achar o Blue Hand. Isso. E recolher. E recolher para um lugar seguro. Depois daí a gente traça o Cassino Atlântico. É verdade, o Cassino Atlântico é o único lugar que tem loja de armas e em toda invasão de zumbi a gente tem que estar protegido por loja de armas. Bom, intimidade. Hoje nós estamos aqui para falar tecnologia. Antes de começar, eu quero... Se vocês duvidam, porque eu sei que vocês duvidam, que ele colocou o áudio, como é que eles fazem pra ter certeza? Pode olhar o copyright do áudio no arquivo e tá lá, copyright Blue Hand 95. Toma! Pois é, então olha só, a gente vai falar de tecnologia, mas antes vamos abrir um espaço para nossas caneladas. Canelada! Canelada! Não temos caneladas, mas somos perfeitos. Muito bom. Então, cara, a gente tava batendo um papo e a gente pensou em coisas antigas e eu lembrei que eu tive uma máquina de escrever e o Azaghal lembrou que ele também teve e aí de repente a gente... Nerdcast! Aí, como é que a gente começa esse papo, cara? A gente vai falar da evolução que nós... presenciamos na tecnologia. Pois né? É, olha, quem é novo agora, quem tem mais ou menos a média de 30 anos de idade, teve a felicidade de crescer na década de 80. Sim. E... todos tivemos tupete. E eu não. Então, muitas dessas pessoas tiveram acesso ao final de uma era e o início de uma nova era. Assim, eu tenho nossos sobrinhos, hoje eles... não sabem o que é máquina de escrever, sabe? E aí é uma coisa... Eles não sabem o que é uma vaca. Exatamente. A gente pergunta de onde vem o leite, vem do supermercado. Então, a gente vai lembrar um pouco, pra quem já tá com a nossa idade, com a nossa faixa etária, vai lembrar muito de muitas coisas dessa época. E quem não conhece esses pequenos nerds... Vão entender do que vocês escaparam. Era terrível. Não existia canal com desenhos 24 horas. É verdade, cara. Como assim, canal com desenhos? Era Show da Xuxa. Show da Xuxa. De manhã, de 8 a meio-dia, né? É, pois é. E depois, muito tempo depois, veio a ter... A Mara Maravilha. Não, você esqueceu o programa do Bozo. Tinha o Bozo, né? Tinha o Bozo. E depois veio a Mara Maravilha, mas esses programas todos concorriam com Clodovil e receitas de como ser uma mulher infeliz em casa cozinhando pro seu marido alcoólatra. Yeah. Isso tudo em quatro canais de TV que todos pegavam mal. E era legal porque eram aquelas televisões de catraca, né? Não sei. Yeah. Porque não tinha botões, controle remoto. Isso é coisa do futuro. Yeah. O que tinha era uma rodela. Isso. Que você pegava e fazia pra mudar do 4 pro 11 pra fazer o inverso. Tinha controle remoto aí, você pegava as crianças e falava, ah, moleque! Não, hoje éramos nós os controles remotos, né? Caraca, que eu tive essas TVs, cara. E elas foram que duraram mais, né, cara? Mas era engraçado porque depois de um tempo a rosca, a catraca quebrava, então você tinha que girar pro outro lado. Isso. O seletor é uma tela. E o botão do liga saía na tua mão? Saía. E era o liga e volume no mesmo lugar, e né? E era com alicate, que você já deixava do lado da TV pra usar o alicate e puxar. Já vi que todos vocês tiveram a mesma TV da Sony que a gente Não, e a sintonia, que era na manual? Putz, não, cara. Tinha sintonizar canais e eu vou beber água. E depois pode deixar o pronto. Depois pode deixar vizinho. Era antena gigante, bombril na ponta e ficar lá, peraí, não, agora tá bom. Isso, sei que lá. Na minha casa a TV ficava no quarto e a antena na sala. E alguém tinha que ir na sala mudar a chave da TV. Até ficar boa a imagem. E era uma TV. Ah, claro, é sempre a TV. Uma TV de, sei lá, 16 polegadas. Yeah. E era o que tinha na casa e agradeça a Deus. Exatamente. Já é goia, tá reclamando o quê? E não, aí, muito mudou, né? Pois, mas nós vamos chegar... a gente tá falando de televisão, vamos falar de televisão. Então, quer dizer, as nossas TVs que tinham a tela oval, né, cara, que começaram a ficar mais... Blu-ray, por que que a tela de tubo de imagem tem essa curvatura? Esse nojenta, formato específico. Esse formato. Tem algum motivo específico? Tem, porque o tubo de imagem é um canhão de elétron. Ah, e o fundo, você tem o canhão atinge na tela que é o alvo dele, por isso que ela tem que ficar na frente certinho. Mas ela tem que ser côncava? Tem, porque ela tá com um vácuo parcial dentro, o vidro não explodiu. Olha, cara, tudo tem uma explicação, e Blu-ray, acreditem, ele sabe, ele não está olhando para o Wikipedia nem para o Google. E videogame, que a gente tá falando de televisão, né, cara, a gente não pode deixar de lembrar... Meu primeiro videogame foi o Daktar. Daktar? Daktar era o genérico do Atari. O Daktar ele aceitava todas as fitas do Atari. Ah, era um genérico. Era o genérico, mas vendido em lojas. Eu comprei na Mescla. E ele era aquele videogame de cartucho, sabe? Você. Na verdade, a gente jogava antes naquele. O meu primo tinha um Expert computador. Aham. Era um computador de fósforo verde e eu falava. Por que você liga nessa parada de fósforo verde se você ligar na televisão e fica colorido? Era um aspecto mais modernoso. Uhum. E eu lembro que pra você jogar, né, tinha que botar a fita cassete. E espera carregar. E meia hora pra carregar o jogo. Isso. E às vezes não carregava. Isso. Às vezes não, 90% das vezes não carregava. Não carregava na fita cassete, ficava lá fazendo... Biba, volume, se você tirasse o volume, não carregava. Tinha esse negócio. É o mesmo barulho do mundo. Não, era ligado com fio. Não, mas você volta. Não era integrado, era um gravador com gradiente que você comprava. Que era uma porcaria. Que era uma porcaria. Então você tinha que deixar o volume. Entendi. Eu lembro que uma primeira vez foi rodar o jogo e não botou volume e tava gravando o programa, copiando um jogo. Você tinha que aumentar o volume e tinha uma chavinha pra desligar o alto-falante. Mas então, eu tive um Daktar que era um genérico do Atari. Uhum. Que era muito maneiro, a gente jogava... O Atari direto. Eu tive o Atari direto. Não, era eu, tinha uma infância difícil. Mas, pois é, aí... Bom, mas eu joguei antes disso num telejogo que meu primo tinha. Caraca, telejogo! Tinha alguns você jogos, disso? Mas eu só me lembro do ping-pong. Caraca, telejogo era um bizarrete, cara. Cara, eu não peguei já. Pô, imagina um jogo de ping-pong com a bolinha e um quadrado. Eu conheço, sim, porque eu estudo a história das coisas, né? Mas eu não cheguei a pegar no dia a dia o jogo. Mas o telejogo não era um negócio que você ligava pro operador e falava, quero jogar jogo tal. Não, existia um aparelho chamado telejogo, que você ligava na TV, tinha um servidor de canais pra você escolher os sei lá, mas quatro jogos. Mas existia um serviço na época do Atari, que era, eu não sei qual era o nome, eu achei que era telejogo, mas então não era. Que você, tipo, eu não sei como é que funcionava, acho que era tipo um modem, que você falava, agora eu quero jogar jogo tal. E o cara te liberava o jogo. Isso, mas eu nunca não cheguei a ver. E você ia jogar, você não precisava comprar. Você alugava o jogo por um período, mas ele ia direto, acho que era pro telefone. Caraca, nunca vou falar disso. Existia isso. A única coisa que eu conhecia disso era o Hugo. É que você jogava o jogo só apertando a tecla. TV pau, né, cara? Pau, pau! Com os malandros gritando da sua cara, porque você não falava porra. Mas videogame, né, cara, é um outro Nerdcast. É, não, Nintendo a gente 60. Vai fazer Nerdcast. Nossa, é Nintendo, muita coisa. Nintendo, Mega Drive, Sega Genesis. Com os malandros gritando da sua cara, porque você não falava porra. E teve... Nintendo com robozinho, sem robozinho, com luva, com esteira, e PlayStation, isso. PlayStation 2, PlayStation 7. Isso, muito bom. E agora vai ter o Nintendo Mega Boga. Nintendo Revolution, que você usa o controle remoto como tudo, usa o controle como você mexe se o controle. Se for como foi vendido ali naquele, naquele vídeo release. Eu vou comprar um videogame pela primeira vez na minha vida. Eu nunca comprei um videogame porque eu nunca fui muito viciado, eu tenho um frenesi. O Alexandre, o jovem nerd, o Antônio, sabe como é que é? Eu tenho um frenesi de 48 horas. Isso. E é quando eu descubro o jogo, eu fico enlouquecido. Eu não consigo dormir, aconteceu isso com The Sims. Porque eu instalei o jogo às 7 horas da noite e às 7 horas da manhã. Eu me dormi. Vi a minha sombra contra o monitor e falei: tem um problema. E depois foi aquele jogo Piratas. É o jogo pirata. Que eu instalei e também joguei, me falei tudo sem parar. E quando eu consegui terminar todos os franceses do jogo, consegui me frenesi. E agora há pouco foi com o Poderoso Chefão. Eu joguei e é espetacular. E aí eu consegui matar muitos gangues da família Tartaglia. Isso lavou a minha alma já. Mas então, vamos pro próximo assunto, porque videogame é um netcast só. Vamos continuar. Aí o que aconteceu? A TV mudou, a TV a cabo chegou aqui no Brasil. Quando é que chegou a TV a cabo aqui no Brasil? Em 1900 e a gente é dentro depois. 95. 95? É porque... Não! Começou com os canais da Globo. Começou com os canais da GloboSat. Começou com o GloboSat na verdade de 94. Com a NET no Rio, a primeira do Rio foi a NET, não, a TVA. E dito depois a NET. É, TVA? Peraí. É. TVA passando HBO e Esporte. HBO e. Antes da GloboSat. E em UHF, junto com a. Em UHF junto com a MTV. Mas aí não era pra assinatura. Não, mas que tinha um scamper que o Papai Nico não deixava você pegar. Eu sei que eu fiz um aparelho desse. Pra você assinar a GloboSat. Nossa, fiz um aparelho desse, é ótimo. Pra você assinar a GloboSat, você tinha que comprar uma antena parabólica. Tinha, mas a GloboSat surgiu depois dessa brincadeira. Então o prédio inteiro tinha que assinar, porque era impossível cidadão, pessoa física comum, comprar uma antena parabólica antigamente. E aí ninguém tinha a GloboSat, só prédios milionários. E as pessoas ficaram ávidas quando veio a TVA, que eu lembro que eu tive TVA. E tinha uma antena UHF simples, sabe? Antena... Puleiro, aquelas de filme. E aí foi que os prédios ficaram abarrotados. E aí, TVA, basicamente eram dois canais, era HBO e ESPN, que era o IHF, e os outros canais tinham mais dois canais em SHF. Será que os puleiros eram isso? Não era antena normal? Não. Antena normal você tira dentro da sua casa. Antena de IHF, parece uma gradezinha em pé. Tem uns risquinhos de gradezinha em pé. Aquela antena que é compridinha assim é antena normal de TV. Então, aí chegou, a TV a cabo mostrou para os brasileiros um novo mundo, que nos Estados Unidos já existia lá desde a década de 70. Início dos anos 70. Isso, né? E aí só passava o quê? Programas de musculação e um amor de família. Married with Children. Não, passava Dallas. Dallas também, né? Você vê que a programação da TV a cabo, ela veio para melhorar. E o Hospital Geral que passava hoje. Passava o... Days of Our Lives. Não. Eu tava o Candy Camera, que era uma coisa mais. E o Ren and Stimpy, que era o mais engraçado que coisa que eu já tinha visto na TV. Eu era, adorava o Candy Camera com Dom DeLuise, cara. Dom DeLuise. Aí, isso. Felizmente esse mercado cresceu. Hoje é um mercado que atinge 14% do povo brasileiro. Você também vê que não sei se você portava com os vídeos na sua cara? Eu vi. Então, quer dizer, eu. 14% assim, do público brasileiro, mas 25% do poder de compra? Então, quer dizer, é pouco ainda, óbvio, o Brasil é um país, mas nos oásis, né, das pessoas que têm acesso à tecnologia, a TV a cabo, muita gente que ouve o Jovem Nerd, que acessa o site, não tem TV a cabo. É uma pena, porque realmente tem muita coisa maneira na TV a cabo, muita coisa nerd na TV a cabo. Eu vou dizer pra você o seguinte, a TV a cabo ela é um deslumbre no começo, porque eu assistia televisão, então eu assistia Sábado Sexy, e Documento Especial, e Comando à Madrugada, eu nunca dormi cedo, meus pais nunca me botaram no limite, e deu nisso. Mas a TV a cabo, depois de um certo tempo... ela simplesmente para de ter utilidade. Eu, por exemplo, só assisto 24 horas e Lost. Não fala assim no Discovery Channel. Mas Tá vendo? Pelo menos ela te dá essa escolha de você poder querer assistir essas coisas que... Hoje, mas dia... aquele negócio, pra quem não tem TV a cabo, aquele negócio de 100 canais e nada pra ver, é verdade. É assim, tem uma piada nos Simpsons que quando o ladrão rouba... Tem aquele ladrão que rouba da cidade inteira, ele rouba o tubo de imagem da TV, deixa só a moldura daquele velhinho barbudo dos Simpsons e bota um gato no lugar. Aí o velhinho tá apertando o controle remoto, ele fala... 200 canais e só tem gato. E é isso mesmo, é difícil. Acontece, né? A TV a cabo também tem... Talvez um dia, né? Um Jovem Nerd online. É, direto. Né? Não talvez tem... exista alguma opção qualidade. É verdade. Mas então, onde é que a gente está? Chegou a TV a cabo, realmente o mercado expandiu bastante. E graças às Copas do Mundo, o mercado de televisão no Brasil sempre foi... O mercado de televisão é catapultado a cada quatro anos, né? Exatamente. E infelizmente, nesta época, agora nesse ano que temos Copa do Mundo, estamos catapultando uma nova era da televisão, né? É a televisão de plasma. É a televisão de plasma e LCD, que são essas TVs fininhas que vocês estão vendo que cada vez cai mais de preço e é o futuro... Às vezes elas caem até da parede, né? É o futuro de todos nós. A necessidade foi criada agora com a High Definition Television, que é a TV de alta definição. Que é melhor que o mundo real. Que é exatamente, 4 vezes melhor definição do que o mundo real. Mas eu quero saber como funciona uma televisão de plasma. O que é uma televisão de plasma? É algo maligno? Não, na verdade não. A TV de plasma, na verdade, é uma grande lâmpada fluorescente. Como assim? Como assim? Cada pixel da TV é uma lâmpada fluorescente de três cores. As três cores básicas. Não, mas essa não é LCD? Não. Qual a diferença da plasma para LCD? A LCD é um cristal que bloqueia a cor. De acordo com. Bloqueia a luz de acordo com a carga que você bota nele. Tem uma tela de cristal líquido? É. É um cássio gigante? Exatamente. Meu é Deus. Um caso gigante colorido. E a de plasma é? A de plasma é uma lâmpada. A de plasma é a própria luz dela. É uma a de cristal líquido micro... não. Tem uma mega lâmpada atrás. Aham. Que faz e passa a luz e o cristal líquido vai impedindo a luz de passar até fazer o deformar a imagem. E qual é que vai destruir a minha vista primeiro? As duas. Eu acho que, na verdade, as televisões de LCD de plasma são menos nocivas à nossa visão do que as televisões... A de tubo. A de tubo. É o que eles querem que a gente acredite, não sei. Porque... Dizem até que se você passar na frente de uma televisão de tubo quando ela for ligada ou desligada, você pode vir a ficar estéreo. Antes que você liga a televisão, daquele BUM! Esse tem muita história antiga e realmente o princípio. E você desliga e faz BUM! O princípio os pelos arrepiam todos. Ah, os pelos, é verdade. Pra fazer o aviso de emergência, o princípio de uma TV de antiga de CRT é o mesmo na marca de raio-x. Meu Deus! Logo. Meu Deus, mas e a vida útil dessas TVs novas de plasma, de LCD? É, esse que é o problema. A vida útil da TV de LCD é razoável, mesmo próximos 15 anos da TV antiga. As de plasma, agora eles dizem que tá em 15 anos, mas as primeiras séries é uns 5 anos de vida útil. E o que acontece? Metade, depois de 5 anos ela fica com metade do brilho. Que horror! Não, porque a lâmpada perde força. Porque ela perde força. E não tem conserto. Bom, teoricamente você poderia trocar o gás dentro da TV por um gás novo, mas ninguém faz isso. Meu Deus. Mas vale comprar uma TV nova. É. Não! Eu tenho lido também que as TVs de plasma têm ficado manchadas, né? Aquela, tem, é aquele porque vício a TV de plasma é uma mancha mais fácil que qualquer outra tecnologia. Mas a TV de plasma, ela é mais... A qualidade da imagem é melhor do que a da LCD. Não. Mas eu quando vou na loja de departamentos maravilhosa, eu vejo pixels na de LCD e não vejo na de plasma. É porque o pixel na de plasma não é definido, é igual no monitor normal de CRT. O pixel na TV de LCD é definido, ele tem uma linha definida dos pixels. Então ela é pior. Não, porque você pode ter muito mais pixels no LCD. E tem uma hora que você não consegue mais ver a linha. Ué! Ah, então ainda não existem LCDs bons. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Então você... Desculpa. Mas eu ouvi falar que o problema da TV de LCD é que ocorre de queimar um pixel. Ocorre. Queima um, queima outro. É, aí... E aí você fica com aquela televisão meia boca. Tipo aqueles letreiros de rua que queima um pedaço. Trânsito lento na LGO. Isso ocorre, dependendo da resolução, você não consegue ver, porque o pixel, se queimar um pixel na TV com milhares... Qual o tamanho de um pixel? Não, peraí. Depende do tamanho da TV e da resolução. Uma televisão de 42 polegadas. Qual resolução? O pixel, 68, não tem, o pixel não tem tamanho mensurável no mundo real. Tem. O pixel varia não de... Tem. Não, não. O pixel varia de acordo... obedeça. O pixel pode aumentar e diminuir. Claro que pode. Numa TV de cristal ali, que o pixel é fixo. Mas no monitor aqui, quando eu mudo a resolução, eu aumento o tamanho do pixel. O monitor é analógico. A TV de... A pé digital, não. Tá bom, então. Luan falou, eu me calo. Lembra, como funciona um monitor normal? É uma linha de metros que vai varrendo o monitor da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Uhum. No monitor, quando a linha corre até o fim, ela volta pro início. Por isso que quando você vê aquelas fotos de monitor com aqueles cinegrafistas ruins de TV por cair, que não sabe botar regular a máquina, o monitor fica piscando. Com uma faixa subindo. Ou com uma faixa subindo. Porque não existe uma imagem fixa na tela. Sim. O seu olho que vê a imagem. Sim. Numa TV de LCD existe uma imagem fixa o tempo inteiro. Porque a nossa vista é uma droga. Eu tranquilamente cedo um olho meu por uma câmera digital implantada. Muito bom. Mas vem cá, isso remete à frequência do monitor. A frequência do monitor é a frequência que o raiozinho corre de cima para... O ponto corre de cima para baixo. Todos os nerds aqui estão ouvindo isso e estão de alguma forma olhando para o monitor. Trabalhando, ouvindo pornografia, que é a única coisa que se faz com o computador. Então, olha só, é importante dizer para todos, já que a gente falou de frequência, que eu li que quanto maior a frequência do seu monitor, melhor, menos mal faz a vista. Por quê? Porque mais vezes a imagem refresca e o seu olho não consegue perceber a piscada da tela. Na verdade, a tela tá piscando o tempo inteiro. Tá, pois é. Quanto mais rápido você vê isso. Quanto mais rápido ela pisca, menos você consegue ver. Sim. Ah, sim, bom. Então, tudo bem. Então, assim, quanto maior a sua resolução, mais difícil fica. Normalmente, os monitores não aguentam. Quanto maior a frequência. Não, a resolução, quando você aumenta, os monitores não aguentam a frequência muito alta. Tem que baixar a frequência, porque o circuito do monitor não consegue manter a frequência com aquela resolução. Pois isso é. Porque nossos monitores são uma droga e eu trocaria tranquilamente um monitor meu por um mais moderno. Pois é, então. Normalmente ele deixa 60 Hz, que é a mais baixa, mas 60, o ideal é o quê? 60 Hz é a garantia do padrão. Todo monitor tem que funcionar isso, senão não é monitor. Destrói a sua cara, a sua vista. O ideal seria você colocar acima de 7.5. Uhum. Então se você consegue isso, tente agora. Se o teu monitor vai a mais de 100, ótimo. É, pois é. E você é rico. Eu não faço isso. Não. Então, excelente. Bom, então, nerds, entendam que a televisão está em um processo de mudança, de revolução com essas novas TVs, essas novas tecnologias, mas não aguarde... é a única coisa de moderno. Peraí, não, mas aguarde antes de comprar a sua TV de plasma, de LCD, para ver o que acontece quando a tecnologia é nova, ela vem sempre caríssima e cheia de defeitos. Mesmo porque vocês devem... estar lendo jornal, ou escutando na rádio, ou que seja, de alguma forma que vocês se informem, que o Brasil está para adotar o padrão digitalho. É. E aí existem três padrões, o americano, o europeu e o japonês. Isso. Seria o VHS, o Betamax e o... VHS. E um outro padrão maravilhoso. Sei lá, o CD, o DVD. Uhum. E aí, parece, tudo indica que vai ser escolhido o japonês. E não, tá... já foi. Já foi não, escolhido? Ainda não, Lula tá em discussão com os europeus. Não? Não, ele vai viajar agora essa semana. Os europeus agora ofereceram bilhões de empregos e não sei o que. Ah, tá. E aí o que acontece? Se for escolhido o europeu ou o japonês, que é o que tudo indica, todas as televisões de LCD e de plasma vendidas no país passam a valer metade do que elas já valem, porque todas elas estão adaptadas para o padrão americano. Isso, que é o HDTV. Sim, né? E que é o Betamax. É o bom, não tão bom. Né? Então, aguardem para ver, porque senão suas TVs ficarão... Obsoletas. Você vai poder botar aquele adaptadorzinho vagabundo, mas não vai ficar a mesma coisa, né? Nunca fica. Ninguém quer um adaptador pra uma TV de 10 paus. É verdade. Muito bem, cobrimos televisão. Vamos falar de quê agora? Computadores? Telefone. Telefone? Telefone, porque é algo impressionante, porque o telefone da nossa era... Ah, você lembra de fazer... Eu lembro que eu ligava pro TV Pou, do Sérgio Malandro, e aí você tinha que testar 1 milhão de... Você ficava revoltado e tentava puxar de volta, né, o disco. Volta de volta. E era sempre, não era 1-1-23-1, era 0-0-0. É horrível. E o telefone era assim, e aí virou o que é hoje. Ele passou por teclas, e aí, secretárias eletrônicas que nunca funcionavam, e aí vieram secretárias eletrônicas digitais, e aí você tem um celular como o meu agora, que tem... rádio, tocador de MP3, máquina fotográfica, agenda de compromissos, televisão e aí ainda liga. Pois é, né? Exatamente. Telefone. Por ainda. Último, ele ainda é um telefone. Cara, é uma lanterna. O meu celular é uma lanterna. Se ele fizesse café, eu não precisava de mais nada. É verdade. Acho que é o modelo do ano que vem. O que vai acontecer com o celular ainda, hein? Eu espero estar vivo para nós podermos implantar um celular. Eu trocaria tranquilamente o ouvido meu por um celular. A Motorola queria vender um brinco celular. Não sei se eles chegaram a fazer. É mesmo? Eles chegou a fazer anúncio deles. Quer dizer, anúncio, protótipo de um brinquinho com M da Motorola. Um brinco, né? É o que maravilha, né? Não, gigante. Não, é pequenininho, uma rodinha com M. Mas deve ser horrível o áudio, a captação de áudio, né? Aí eu não sei. É aquele celular que o áudio vai pelo seu osso, né? Você bota o dedo no ouvido. Ah, isso é divertido. Eu trocaria tranquilamente o ouvido por um celular pelo osso. Mas então, o telefone, ele evoluiu modestamente desde a criação pelo Grandel ou evoluiu muito, você acha, no século XX? Ele passou, sei lá, um tempo parado. Pra gente aqui no Brasil, passou um grande tempo parado. Ele era de tom, né? Não. De pulso, minto, de pulso. E só depois ele passou a ser de tom. Toda a história aqui... Que o pulso é o... Tom é o... Que é o código Morse, praticamente, né, cara? Não, quando você manda um pulso daquele, na verdade, você faz rodar uma rodinha na central que fazia ligação. Olha que coisa bonita. Exatamente. Os nerds que moravam no Rio e alguns que estudaram aqui, vocês podem ter ido no Museu do Telefone. Não, e deixa central telefônica mexendo no Museu do Telefone. Porque a gente viveu numa época que não tinha telefone... com a facilidade que você liga pra Telemar hoje ou pra qualquer operadora você ligava e você tinha que entrar na fila. Isso. E se cadastrar, e quando você era sorteado e ganhava uma linha telefônica, era um fuzuê, a família falou. Como você assim ganhava? Você pagava por preço de uma casa, perder o seu telefone. Não, aí que você se engana. Se você fosse sorteado, que era impossível, você ganhava uma linha telefônica por 40 pratas. Mas quando você precisava de uma linha telefônica e queria comprá-la, aí você pagava o preço de um carro. Porque era uma transação privada que você fazia com outra pessoa. Não era da companhia telefônica. Não, mas olha só, você tinha que comprar ações da companhia telefônica. Isso era, não, quando as pessoas que eram sorteadas, elas eram sócias da companhia. Ganhava então. Ações. Quando você comprava uma linha de terceiros... Uhum. Você não ganhava ações. Cara, era era um absurdo. Né? Isso. O terceiro ficava com ações. Você só pagava. E hoje em dia não, você liga e vai na loja e sai com o celular. Certo? Tudo aqui. Ou instala na sua casa. Tudo aqui mesmo no Revolta Cat, é o telefone do gancho e. Isso. Cadê o sinal de escada? Onde está ele? Eu tinha um amigo que morava na Rainha Elizabeth e que eu juro por Deus que eu vi isso. Ele tirava o telefone do gancho, botava em cima da mesa, ia escovar os dentes, dar aliviada matinal. E quando voltava, é que o sinal vinha. Não acontecia. Quando a gente tinha que configurar os nossos modems, nossos precários modems, para acessar as BBS. Com um tempo de descarga de 20 segundos. É, 3 pontos na frente, 5 pontos. Botava ponto ou vírgula, né, que ele esperava. Aí você ia botando muito vírgula para ele esperar. Cada vírgula era 3 segundos. Que ele e tinha outra 10, manha, né? Que era você comprar um telefone mais mexuruca, baratinho. E aí você instalava perto do computador, porque você tirava o seu telefone baratinho. Esperava dar o sinal. Esperava dar o sinal e dava ok pra descarga. Exatamente. Isso não existe mais. Aliás, todo aqui lembra também que oficialmente você precisava pagar a telefone pra botar uma extensão em casa. Ah, sim. E os da país eram das telefônicas. É, exatamente. Quando você comprava uma linha telefônica, o aparelho era uma propriedade. Quando você vendia a sua linha, aquele aparelho ia junto. Telefone. Ah, é? O aparelho cinza da GTE, que tem aquela campainha, que realmente tinha uma campainha. Absurdo. E hoje em dia não, você entra na internet por outros meios sem ser linhas telefônicas, usa também as linhas telefônicas e é uma beleza, né? E antigamente era um inferno. A comunicação, realmente, se for pra... Eu acho que se for pra você definir qual foi o maior avanço da humanidade pelo século, através do século XX, pessoas vão falar de avião... Comunicação. Certamente foi a comunicação. Foi a invenção do telefone foi o que proporcionou. Você não pode nem falar internet, cara, porque internet já é um derivado, já é um filho, né? Comunicação, telefone e rádio foi a invenção. Exatamente, né? Daí pra frente a humanidade mudou mesmo no século XX. E puxando daí, né? Vamos falar de internet. Internet, sim. E que antes era BBS. Sim, e antes era nada, que nós crescemos. Durante muito tempo não existiu nada. Exatamente. Uma enquete rápida, quantos anos foi a primeira vez que você acessou a BBS? Ih, cara, eu acessei a BBS a primeira vez quando eu fui atropelado, que foi há muito tempo. Já tinha 20 anos, 18 anos. Então fazem 12 anos. 12 anos. 12, 13 anos. Mais ou menos. Não, minha vez foi um pouco antes, foi com uns 16. Então você é o homem. Né? Você é o avatar. Então, na verdade, a internet chegou no Brasil da seguinte maneira, né? A internet não. Isso era BBS. Isso era BBS. Não, eu sei, mas eu tô falando de antes da internet veio a BBS. Qual foi o anúncio da comunicação? Eu lembro que eu tava na casa do amigo lá com o MSX dele. E a gente tava lendo uma revista lá, tecnologia e tal, e aí falava dessa novidade que era o modem, né? E era um aparelhinho pra você ligar no computador era e na linha telefônica. Modem. Não, o modem de MSX sempre só modem. Era modem. Custava uma era perna externo, né? Custava uma perna e um braço, era um pouco do fígado. Externo. E aí eu lembro que eu fiz a famosa pergunta: pra que eu vou precisar ligar meu computador no telefone? Na verdade, era uma caixinha que entrava naqueles botes de cartucho no MSX. Isso, aí obviamente nós não tínhamos dinheiro pra comprar um modem, então isso só veio na era dos PCs, quando veio aquele bonito 14400, e a gente... E aí foi na casa do amigo, sempre na casa do amigo, né? Aí na casa do amigo, e aí, caraca, beleza, que maneiro, você tem um modem. E aí, o que acontece? Aí a gente liga pra isso aqui, ó. Aí era o seguinte, ele ligava pra um telefone e ele entrava num sistema remoto que estava ligado. E era aquele barulho maluco de conexão, né? Isso, assim mesmo. Aí entrava. Isso porque demorava, quanto melhor era a BBS. Aham. Mais difícil era se conectar, né? Porque eram mais usuários. Normalmente, cada BBS tinha no máximo duas linhas. Então as BBS maiores, que era a Mandic, a Inside, Centroid, BioHardware, elas começavam a comprar nodes, né? Outras linhas telefônicas para ter mais usuários lá. E cobravam. Você lembra, Blue Hand, como é que eram os barulhos do modem? Tem gente que ainda escuta esse barulho quando conecta na internet, mas como é que era o... Tinha uma época que a gente já sabia a velocidade pelo barulho. Pô, pior que é, todo mundo lembrava, só de ouvir o barulho já sabia quando estava indo. Você ligava e ouvia o primeiro barulhinho. Ih, tá 28. Ih, não, agora tá 14. Mas, ih, tá 900 mil. Eu lembro que ele começava... Aí ele interrompe. Bem... Aí ele ia conectar baixíssimo. Aí caía a velocidade, você desligava. Exatamente. Quando ele Mas qual era a diferença de uma conexão 9600 para uma 56? Dia, noite. Não, mas o barulho, barulho. Ah, 56. 9600, 56 normalmente é... Tom, tom, tom. É verdade, tinha um tom, tom. E a 9600? Vocês podem conversar com Ukis. Se vocês conseguem entender o que o modem fala, vocês certamente entendem o Tiwi. É verdade. O que significa BBS? Bulletin Board System. Isso, é o Bulletin Board System, que originalmente deve ter sido feito para criar uma rede de informação, né? A ideia original é você fazer um lugar onde as pessoas podem botar recados e os outros podem ver os recados. Exatamente, é o que acontecia. Aí logo nasceu o chat nas BBS. Que é praticamente isso que era uma BBS. É, a sala de bate-papo que você pagava caro. Pagava a conta telefônica. Você podia baixar arquivos, mas era inútil. Você entrava lá e tentava baixar fotos, sei lá, Cindy vezes... Crawford. Você nunca baixou a pornografia da BBS. Então, aí você... 5 anos depois vinha uma foto que você via. Exatamente. Aí eu lembro que a minha BBS favorita é o Charles Miranda, que era da Inside. Ele começou a... Em 95 começou esse papo de internet. A internet nasceu no Brasil, acho que o primeiro provedor de internet foi a Alternex, e aí a gente começou a ler sobre isso. É isso, né? A Ibase fez um acordo com as faculdades e usava o link das faculdades, que é a PUC, o IME e a UFRJ, se não me engano, que tinham com a internet. Uhum. E aí aconteceu isso, né? Começou a... As BBSs grandes tinham poder de barganha para começar a entrar nesse mercado, e a galera da internet, da BBS, ficava assim: pô, esse cara, sacanagem, o cara não tá cuidando da BBS, tá vendo esse negócio de internet, que saco e tal. Aí. Depois teve um upgrade, né? Assina internet. Isso, E aí, pra que isso? Pra que? O que, que vai acontecer? E aí, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz na internet... Eu lembro até hoje da primeira vez que eu acessei a internet. Eu também. Eu tava na casa do amigo meu e tinha acabado de ser atropelado, tava aquele negócio todo aí, não tem o que fazer, compramos um computador, vamos acessar a internet. Uhum. E aí, barulheira, gritaria pra conexão e tal. E aí entrou na internet, falei, meu Deus, eu estou no ciberespaço e nada mudou. E aí eu escrevi, sei lá, a única coisa que eu sabia que existia na internet, que era www.fbi.gov. E aí abriu aquela tela medonha da internet, que era cinza. Uh-huh. E aí surgiu, sei lá, eu entrei Most Wanted. Uh-huh. Entrei nos 10 mais procurados. Uh-huh. E aí eu falei, que legal. Só isso, né? Delete. Pois é, exatamente. Sai fora. Minha primeira coisa que eu baixei na internet foi uma imagem JPEG daquele jogo MacWarrior, alguma coisa assim. Mas foi uma BMP, né? Levou. Não, não é porque já tinha JPEG. Não, era levou uma meia hora pra baixar uma imagem de 40K e eu. Quem disse que eu tava triste? Eu tava felicíssimo, né, cara? Meia hora é uma peça de boa pra época. E aí, com o passar do tempo, depois eu tentei baixar o trailer do Ace Ventura 2, que tinha 2 mega, e deixei a noite inteira baixando. Mas depois, a internet, ela como tecnologia, evoluiu muito, muito rápido, né? Sim, o meu emprego não existia há 10 anos atrás. Eu trabalho com web. A internet hoje, ela é a convergência de quase todas as mídias, né? Exatamente, a internet é cada vez mais poderosa, cada vez com um potencial maior de integração de sistemas, né? Nós temos que falar em um outro Nerdcast sobre o Google. Sim, falaremos como o Google pretende dominar o mundo. Aguardem. E estão fazendo isso, vocês não estão percebendo. Mas está acontecendo! Está acontecendo, nós estamos avisando! Mas nós vamos ainda falar. O segundo Blumhand, nós temos que nos preocupar quando o Google mudar de nome para qual nome? Skynet. Quando o Google mudar para Skynet. Corram! Corre! Vai pegar! Mas então, o que a gente, Blumhand, o que a gente tem tido de fantástico na internet que você tem percebido ultimamente? Ultimamente, maior é troca de vídeo. YouTube? É coisa do tipo. Então. É que agora com as bandas largas, né? Antigamente sem banda larga é impossível. Hoje em dia. É verdade, né, cara? Não, e hoje em dia tudo é fácil pra internet. A internet mudou como muitas pessoas fazem seus negócios. Tem os estúdios de Hollywood ficam preocupadíssimos com a pirataria dos seus filmes na internet. Fazem muito mais estreias mundiais hoje em dia dos filmes grandes do que antigamente. Praticamente todos os filmes grandes gostam de estreia mundial. São, quando não é pouco espaço de tempo entre a estreia nos Estados Unidos e... Normalmente a estreia na internet é muito antes da estreia mundial. pra evitar a estreia da internet, que é a mais temida, né? E aí, daí pra frente, cara, a gente vai ter cada vez mais coisas integradas com a internet, né? A gente já tem... Hoje em dia tá tudo a um clique de distância, qualquer coisa que a gente queira saber, a gente procura no Google, isso é no Wikipedia. How Stuff Work. How Stuff Work, um site muito bom que explica como é que funciona tudo no mundo. Daqui a pouco a gente vai estar ligando nossos carros a internet. Olha só, já esse... tem alguns carros. Deus queira, eu não vejo a hora. A gente trocaria tranquilamente alguma coisa minha por um carro ligado na internet. Porque aí a gente vai poder ouvir rádio por IP. Pra poder parte ter um mundo. Sistema de navegação decente, onde você possa ver a condição de tráfego e pular fora pra uma outra via, ou pedir um mapa e não ficar perdido perguntando onde é que fica, não sei o quê. É, o senhor conhece a rua tal, sabe? Exatamente, né? Pra quem não gosta de parar pra perguntar, é ótimo. E. Eu nunca pago. Nenhum homem pergunta. Você vê um homem perdido? O homem nunca fica perdido. Não. Só não sabe onde está. Aí, bom, então teremos isso em breve. Nossas vidas mudando. Aliás, a internet. Mas, assim, a internet ela, é porque é impossível você analisar o potencial da internet a partir do momento que ela é algo que não é analisável. É, você pode ter, sei lá, realmente uma dispensa informatizada em que analisa os produtos que saíram e faz um pedido automático para um mercado e já manda entregar na sua casa e debita no seu cartão, você paga na que recebe. Você pode ter, sei lá, algo que me anima muito é aquele e-book. Aquela folha de papel. Vamos lançar agora alguns em abril. Aquilo é de uma possibilidade inacreditável, porque assim, livros não costumam ser muito pirateados, né? Um alvo de pirataria, né? Mas acontece de você querer ler um livro e ele não existir mais. Não estar mais no catálogo, aí você tem que ficar lá no selo e no sebo, mesmo assim é difícil. E com um e-book, cara, você simplesmente entra no site e fala, pô, eu quero ler o livro tal, e debita na sua conta, muito mais barato, porque você não vai estar destruindo milhões de árvores, nem fazendo um processo industrial pesadíssimo de entrega e de não sei o que lá. E você baixa o seu livro de uma forma muito rápida, porque é texto, né? Talvez até com umas imagens, o que seja. E aí você lê e deixa o teu livro arquivado lá, porque, sabe... Só folha digital, exatamente. E eu acho, cara, isso tem um potencial inacreditável, porque você pode baixar jornal, revista... Tudo. E você, com um conector de internet wireless, vai poder acessar o Jovem Nerd. E aí você digita www.jovemnerd.com e acessa de qualquer lugar do mundo. Aliás, o Jovem Nerd é algo que, né, não poderia ser imaginado antes da internet, com né? Certeza. Esse programa que você está ouvindo é algo que... É, 3 meses atrás eu não fazia ideia que existia essa tecnologia. Quer dizer, a tecnologia cada vez se abre, cada vez mais fácil da gente fazer. A internet, ela é um meio democrático, né? Isso exatamente. É inegável. É. Antigamente, a comunicação estava restrita a um grupo, né, que dominava um veículo, né? Uhum. E hoje em dia, não. Qualquer um pode se comunicar. Exatamente. Né? Qualquer um pode dizer o que pensa. Exatamente. Assim, tirando certos países como a China. Não, você também pode dizer, você só vai preso depois. É, tiro na nuca. Exatamente. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Caros ouvintes, estamos aqui diretamente de Trás dos Montes para anunciar os próximos programas inúteis do Jovem Cast. Jovem Cast Inútil vai falar sobre videogames. Como já se não fosse ruim, já que esta porcaria não acrescenta nada na vida de ninguém, estarão falando sobre videogame outra inutilidade. As crianças deixam de estudar, deixam de progredir para ficar o dia inteiro que nem umas múmias imbecis. Os putos estão regredindo por causa desta porcaria de videogame. Então, por favor, desliguem, pois estes raparigas não fazem nada da vida. Só me apurrinham. Lá em casa os putos não fazem mais nada a não ser ouvir esta porcaria. Do Jovem Cast, sei lá, Cast Jovem.